Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento. Mas fazia falta escutar de novo, só por um instante, sua respiração. Desculpa, sei que tô quebrando nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer que eu estou morrendo. Saudade morando em meu peito. Vida, devolva minhas fantasias, meu sonho de viver a vida. Devolva meu ar, e sem teu carinho meu mundo fica tão vazio. Os dias quentes são tão frio e as noites me traz a dor desse amor. Queria te dizer que hoje estou bem com a vida e não senti nada com sua partida, mas com um só dedo não se tapa o sol. Eu estou morrendo.